Bom dia. Não convenceu. Bom dia. Dê um bom dia para quem está à sua direita e sua esquerda, com o melhor sorriso que você tiver. Como fomos ministrados pelo Senhor através da vida do Sóstenes, essa é uma manhã onde as misericórdias se renovam, onde nos reunimos para adorar o Cordeiro de Deus, que é Jesus. Eu estou com uma vontade de dar boas notícias para você nessa manhã. Quem gosta de boas notícias aqui, diga amém. Glória a Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, 16, Jesus deixou uma ordem e uma missão para nós, para os seus seguidores, para os seus discípulos. Ele nos ordenou irmos por todo o mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Jesus disse que aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Nos chamou, nos levantou, a mim, a você, a nós, como discípulos, como igreja, para irmos por todo mundo, toda parte, todo lugar, e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Significado de Evangelho são boas novas, boas notícias. Aleluia! Deus tem boas notícias para dar ao mundo através de nós, amém ou não? Eu e você temos a verdade. Eu e você temos a solução. Eu e você somos a manifestação visível, real, audível, palpável do amor de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O significado de perecer é perecer eternamente, separado no inferno, longe de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, de forma imensurável, não dá para calcular. Não conseguimos imaginar a proporção, o tamanho do amor de Deus. E a prova do amor de Deus foi ter enviado o seu Filho. Paulo diz em Romanos 5, verso 8, que Deus provou seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu amo boas notícias. E Evangelho significa boas notícias, significa boas novas. O que nos trouxe aqui, o que nos deu e nos dá esta esperança que temos no nosso coração. Estava me derramando ali nesse período de adoração com Sóstenes, com vocês, adorando ao Senhor, nosso coração cheio de alegria, cheio de esperança. Coisa boa, que coisa gostosa. O Evangelho é que gerou isso em nós, nos deu esta esperança que ninguém pode roubar, ninguém pode matar, ninguém pode retirar de nós. E é interessante, meus amados irmãos, que nós temos esta mensagem e temos essa ordem, essa incumbência do Senhor de levarmos essas boas notícias em toda parte, em todo lugar, a todas as pessoas. Boas notícias não podem ficar escondidas, ocultas, precisam ser proclamadas, precisam ser anunciadas, precisam ser compartilhadas. É uma bênção, uma alegria, um privilégio, nos realiza quando nós compartilhamos boas notícias, coisas importantes para as pessoas, que as pessoas precisam ouvir. Coisas que vão transformar a vida das pessoas. Coisas que vão restaurar a vida das pessoas. E, meus amados irmãos, essas boas novas, essas boas notícias, é o Evangelho que o Senhor confiou a cada um de nós. Então, eu quero falar um pouquinho sobre boas novas, sobre boas notícias e sobre o Evangelho. O Evangelho que traz em seu conteúdo a essência da vida e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É interessante, meus amados irmãos, que a primeira boa notícia, eu vou ver pela sua reação se isso vai ser uma boa notícia mesmo ou não. A primeira boa notícia que eu quero trazer para você está baseada no livro de Hebreus, no capítulo 2, o verso 14. O texto diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes ele também participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aplauda ao Senhor, porque são boas notícias. Aleluia! Talvez nem todos tenham compreendido esse primeiro aspecto do Evangelho, das boas notícias. É uma notícia maravilhosa. O texto, a palavra de Deus afirma que Satanás foi destruído. Ainda não, a reação ainda não é boa. Diante de uma notícia esplêndida, diante de boas, maravilhosas, incríveis novas que o Senhor nos dá através da sua palavra. O texto diz que o diabo, que Satanás foi destruído. Aleluia! Glória a Deus! Que notícia maravilhosa, meu Deus, que coisa incrível que Jesus fez, que coisa maravilhosa que Jesus realizou. E eu sei que essa notícia é incrível, porque dá para ver nos seus olhos, alguns ainda estão meio desconfiados. Será que isso aconteceu? Aconteceu. Porque a palavra de Deus afirma, e eu acredito, aleluia, na palavra do Senhor. Vira para quem está do seu lado e diga: você sabia que Satanás foi destruído, hein? Por Jesus? Meu Deus! A gente adora, a gente louva, né? Nos expressamos, mas ainda é muito pouco diante daquilo que Jesus fez. E às vezes nós compreendemos, ainda numa compreensão muito superficial e rasa, a obra de Jesus. Tem uma pessoa que conhece profundamente e que deu testemunho a respeito do que Jesus fez, que foi o próprio Deus. Deus sabe tudo a respeito de Jesus. Por isso que a igreja de Coríntios, Paulo, revela que Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque às vezes o nosso conhecimento sobre Jesus e sobre a sua obra se resume àquela perspectiva histórica, que ninguém mais pode negar, a respeito daquele homem que morreu na cruz. E foi algo incrível, algo tremendo, mas às vezes não passa dessa perspectiva histórica. Mas por detrás da vida, do sacrifício, da obra do Senhor Jesus, há uma revelação profunda, plena, espiritual, testificada por Deus. E esse testemunho de Deus foi revelado, como Paulo fala, aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito Santo. E eles, por graça, revelaram também a nós. E essa é uma das revelações, e uma revelação maravilhosa. E eu vou repetir para você nunca mais se esquecer, porque você não pode se esquecer dessas boas notícias, e é justamente por isso, meus amados irmãos, que o Evangelho, ou essas boas notícias, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho, essas boas notícias, representam um poder de Deus, suficiente e capaz de salvar, mas todo aquele que querer. Você acredita nessas boas notícias? Satanás foi destruído. Interessante, meus amados irmãos, que essa palavra destruído nesse contexto, não significa que ele foi extinto, que deixou de existir. A palavra do grego aí é catargel, cujo significado é tornado inoperante, reduzido a total impotência, retirado para o lado. E um termo que chega a ser engraçado aqui, até, que é desempregado. Como foi que Jesus conseguiu isso? Colossenses capítulo 2, a partir do verso 13, Paulo diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Cristo, com Ele, perdoando todos os vossos ou os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, diz uma versão, mas o significado é nos era contrário, removeu, encravando-o na cruz, e despojando a principados e potestades, os expôs, triunfando publicamente sobre eles, na cruz do Calvário. Nós cantamos isso ontem: Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu. Sabe o que significa? São boas notícias. Essa palavra revela que havia uma promissória, ou um documento, ou um escrito de dívida, que nos era contrário, nos era prejudicial, que constava, como Paulo revela, de ordenanças. Nesse documento, que estava nas mãos de Satanás, nas mãos dos demônios, constava todos os nossos pecados, todas as coisas erradas que nós fizemos na nossa rebeldia, na nossa independência, desobediência contra Deus. É uma coisa muito interessante, porque quando você vai no Evangelho de Mateus, capítulo 27, o verso 37, se não me falha a memória, na crucificação de Jesus, o texto, o verso diz que sobre a cruz de Jesus foi colocada a causa da sua acusação. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. A causa da acusação de Jesus, da condenação, da sentença dele. Significa que todos aqueles que eram condenados a morte de cruz, eles tinham exposto sobre a cruz a causa, o seu delito, o seu pecado. Assim como foi no caso de Jesus, a acusação era essa: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Vocês lembram que os principais sacerdotes reagiram contra Pilatos, que colocou essa inscrição, dizendo: não, não escreva! Ele é rei dos judeus, mas que ele diz ser rei dos judeus. Pilatos reage dizendo assim: o que eu escrevi, escrevi. Da mesma forma, havia também a causa da nossa acusação. Em Romanos, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Ontem falamos com os irmãos baseado em Gênesis capítulo 2, logo no início, ali na criação, Deus já está estabelecendo um princípio, dizendo, olha, você não coma da árvore do conhecimento do bem, do mal, do certo e errado, não decida por você mesmo o que é certo e errado, bem e mal. Não coma desse fruto, porque no dia em que você comer, certamente o quê? Que foi que Deus? Morrerás. Pois é, meus amados irmãos, pelas nossas transgressões, como fala o contexto, nossas iniquidades, pela nossa rebeldia, pelos nossos pecados, e esses pecados documentados, comprovados nesta cédula, neste documento, eu e você fomos achados culpados e dignos de morte. Morte significa separação. Apocalipse revela Satanás como acusador. Ele, além de tentador, que instiga, que né, provoca, induz a transgressão ao pecado, ele também é acusador. Depois aponta e acusa o pecado. E com esse documento em suas mãos, ele exigia de Deus a sentença, que era a morte. Romanos 3, Paulo diz, todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Eu e você, todos os seres humanos, estávamos perdidos, condenados à separação eterna de Deus. Mas Deus enviou seu Filho, aleluia, que ao morrer na cruz, anulou esse documento, rasgou, encravou esse documento na cruz, retirou das mãos de Satanás, despojou principados e potestades, e triunfou, aleluia, publicamente sobre eles. Triunfou na cruz, aquilo que parecia derrota. Na verdade, foi uma grande vitória. Ele tinha de morrer. Foi enviado para isso. Estava consciente da sua missão e continuamente esclarecia isso aos seus discípulos. De que ele seria entregue nas mãos dos pecadores que iriam escarnecer dele. E iriam crucificá-lo. Mas foi na cruz que ele venceu. Despojou. Esse termo despojar, quando os exércitos se enfrentavam em guerra. O exército vencedor, além de prevalecer contra o exército inimigo, ainda despojava os bens dos vencidos. Jesus venceu a Satanás, destruiu a Satanás e despojou o inimigo. É uma boa notícia para você? Meu Deus do céu! Agora eu entendo porque Paulo em Romanos 8:1 diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, diga amém, aleluia. Põe a mão no seu coração e diga, eu não devo mais nada. Diga para o seu irmão, eu não devo mais nada. A minha dívida foi paga, foi quitada. Aleluia. É uma boa notícia ou não é? Você já teve a experiência de dever alguma coisa? Talvez tenha tido essa experiência, ou talvez esteja devendo ainda. Mas até disso o Senhor vai livrar você, em nome do Senhor Jesus. Traz um peso. A gente nem tinha conversado e só se eles foi cantando uma música atrás da outra, maravilhosa. já dando inspiração para nós, para trazermos essa mensagem sobre o Cordeiro. Meu Deus, meus amados irmãos, você dever alguma coisa já é ruim, agora você dever até mais do que você pode. Não tínhamos a mínima possibilidade de resolver o nosso problema. Éramos, de fato, miseráveis, perdidos, sem esperança, sem Deus, arruinados completamente, destruídos completamente. Mas Jesus, aleluia, Jesus riscou, rasgou, anulou esse documento, pagou a nossa dívida com a sua própria vida, com o seu sangue, assumiu o meu e o teu lugar, e nos libertou completa e definitivamente das garras de Satanás. Por isso o Evangelho são boas novas, são boas notícias. Você vai sair daqui com boas notícias no seu coração. Satanás foi destruído. E a tua dívida foi paga. Você não deve mais nada. Mas é interessante que não para por aí, boas notícias continuam. 1 aos Coríntios capítulo 15, no contexto do capítulo onde Paulo fala sobre, em detalhes, sobre a ressurreição dos mortos. Um capítulo maravilhoso. Ele começa o capítulo ali nos versos 3, 2 e 3, se não me falha a memória, 3 e 4, resumindo a parte central do Evangelho. Ele diz: irmãos, eu anunciei a vocês, antes de qualquer coisa, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Aí ele diz: e foi sepultado, e ressuscitou, quando, irmãos? Ao terceiro dia. Ele morreu pelos nossos pecados e foi sepultado, e ressurgiu no terceiro dia, ressuscitou no terceiro dia. Mas é interessante, meus amados irmãos, que havia um propósito para a ressurreição de Jesus acontecer no terceiro dia, porque nesses três dias em que o corpo de Jesus permaneceu na sepultura, coisas incríveis aconteceram. E aquilo que nós falamos sobre o testemunho de Deus, coisas que Deus viu e testemunhou e revelou aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, não é apenas aquela perspectiva histórica da morte e tal, e depois, não, coisas maravilhosas aconteceram, e coisas que o próprio Jesus já havia revelado. Em Mateus capítulo 12, verso 40, Jesus falou uma coisa interessante para os seus discípulos, dizendo o seguinte: e como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, está falando sobre ele mesmo, estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Uau! Paulo fala sobre isso em Efésios 4, no verso 9 ele diz que, o que quer dizer? Aquele que subiu às alturas foi também aquele que desceu às regiões inferiores da terra. Pergunta para quem está do seu lado, o que tem lá embaixo? Deus do céu! Os 3 dias em que o corpo de Jesus permaneceu na sepultura, ele desceu ao coração da terra, às regiões inferiores da terra. O que tem lá? No Antigo Testamento, a palavra do hebraico Seol, muitas vezes traduzida por cova, abismo, sepultura, No Novo Testamento, a palavra do grego, Hades, às vezes traduzida como inferno, mas o significado é o mundo, a morada dos mortos, o lugar para onde todos os que morriam antes da ressurreição de Jesus eram levados, e lá ficavam aprisionados, não podiam sair daquele lugar. Jesus desceu a esse lugar. Tinha algumas coisas que ele precisava fazer. E é incrível, são excelentes e maravilhosas notícias. O testemunho de Deus foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Você está vendo coisas incríveis que Paulo recebeu como revelação. Pedro também recebeu. 1 Pedro 3, verso 18. Pedro diz o seguinte: mas Cristo morreu pelos pecados. Sim, o justo pelos injustos, para vos conduzir a Deus, morto sim na carne, mas vivificado em espírito, no qual ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Significa que Jesus desceu a esse lugar, ao mundo dos mortos, ao lugar para onde todos os que morriam antes da ressurreição do Senhor Jesus eram levados. Ele foi pregar o Evangelho aos mortos. Mas uma coisa importante de nós considerarmos, meus amados irmãos, é que eles não estavam todos os mortos no mesmo lugar. Tem algumas referências, como de Gênesis, no Antigo Testamento, 49, verso 33, que fala dos últimos momentos e da morte do patriarca Jacó, que deu as suas últimas instruções para seus filhos, e o texto diz que ele recolheu seus pés na cama e expirou, e diz que ele foi reunido a seu povo. Era uma das formas que eles tinham no Antigo Testamento de se referir à morte de alguém. A pessoa morria e ela era reunida a seu povo. No Novo Testamento tem uma palavra incrível, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, sobre o rico e o Lázaro. Você já deve ter lido essa passagem. E nessa passagem Jesus revela em detalhes esse lugar. O contexto diz que havia um rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava, folgava esplendidamente. E à porta daquele rico jazia um mendigo coberto de chagas. Os cães vinham lamber as úlceras, as feridas dele, e ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. O Senhor revela que aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão, cujo significado significa entre os braços de Abraão, ou perante Abraão, ou simplesmente onde Abraão estava. Aconteceu também morrer o rico e foi sepultado. Aí o Senhor começa a revelar e a dizer que ele, estando em tormentos, cujo significado é uma dor aguda, intensa, sem descanso, incessante, ele levanta os olhos e vê ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E ele clama dizendo: Pai Abraão, manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Abraão responde dizendo: Filho, lembra-te que em tua vida só tivesses bens, e ele igualmente males, agora porém aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além do mais, está posto entre nós e vós um grande abismo, de sorte que os de cá que querem passar para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ele reage dizendo: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormentos. Abraão responde dizendo: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele responde ainda dizendo: não, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão ainda responde dizendo: se não ouvem nem a Moisés e nem aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O mesmo lugar, se assim a gente pode dizer, com dois ambientes, um de consolo e um de tormento, separado esses dois ambientes por um grande abismo. Nos ajuda a compreender, meus amados irmãos, é óbvio que aqueles que estavam na parte de consolo haviam morrido na esperança, morrido na fé. Inclusive esse mendigo chamado Lázaro, que era mendigo, mas com certeza tinha esperança e creu no Senhor. E ao morrer foi levado para essa parte de consolo, onde estava Abraão. Já o rico, não por ser rico, com certeza por ser incrédulo, insensível, pecador, sem esperança. Ao morrer foi levado para essa parte de tormentos. E é uma coisa impressionante, não vamos entrar em detalhes, mas no contexto você vê memória, você vê sentimento, dor, sede, tormento, agonia. Um dedo molhado em água, para refrescar sua língua, sem a mínima possibilidade de resolver esse problema. Jesus foi para esse lugar e pregou o Evangelho. Interessante que capítulo 4 de 1 Pedro 3, o verso 6, Pedro diz que para este fim foi também o Evangelho pregado aos mortos, para que eles, mesmo tendo sido condenados na carne, pudessem viver no Espírito, segundo Deus ou para Deus. Isso significa, meus amados irmãos, todos os mortos eram levados para esse lugar antes da ressurreição do Senhor Jesus. Lá ficavam aprisionados, não apenas os da parte de tormento, os da parte de consolo, não podiam sair daquele lugar. Jesus foi e pregou o Evangelho aos mortos, e a mensagem que o Senhor Jesus pregou naquele lugar foi recebida de duas formas diferentes. Por aqueles que estavam na parte de tormento, o que Jesus pregou foi recebido como duras notícias. Porque o que Jesus pregou lá, presta atenção, selou e confirmou a perdição deles. Às vezes as pessoas leem o texto e não o compreendem e acham que porque Jesus pregou o Evangelho houve oportunidade. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez. Depois disso segue-se o quê? O juízo. Mas o que Jesus pregou foi recebido de uma forma diferente por aqueles que estavam na parte de consolo. Eles receberam como boas notícias, porque Jesus proclamou ali que a redenção já havia sido feita, aleluia. O sangue já havia sido derramado, aleluia. Os pecados já haviam sido perdoados. Eles haviam morrido na esperança e agora lá estava o próprio Salvador, o Cordeiro de Deus, que João Batista revelou que tira o pecado do mundo. Meus amados irmãos, é impressionante, não fica por aí. Pregou o Evangelho aos mortos, os que estavam no consolo, na parte de consolo, receberam como excelentes notícias, mas as Escrituras revelam que eles foram retirados daquele lugar. Na ressurreição do Senhor Jesus e na sua exaltação, Jesus levou consigo aqueles que estavam no seio de Abraão. Apocalipse capítulo 1. A partir do verso 12, fala sobre a revelação que João teve de Cristo glorificado. Com olhos como chama de fogo, cabelos como de branca lã, pés como de latão reluzente, a espada afiada que lhe saía da boca, uma visão incrível. O verso 17 diz que João, ao ver, né, voz como de muitas águas, ele cai aos pés do Senhor como morto. E o Senhor se aproxima de João e lhe dá boas notícias. Deus só dá boas notícias. Diga para quem está do seu lado: o Senhor só tem boas notícias para nós. Jesus se aproxima de João, coloca sobre ele a sua mão direita e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno, mas a raiz é do Hades. Eu tenho em minhas mãos as chaves do Hades. Aí Paulo, na revelação do Senhor, em Efésios 4, verso 8, ele diz o seguinte: que quando ele, o Senhor Jesus, subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Significa cativo, a raiz é capturou. Ele capturou muitos prisioneiros. Levou cativo o cativeiro quando ele subiu às alturas. Aí o verso 9, ele explica o que quer dizer subiu, senão que antes havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também aquele, o mesmo que subiu, aleluia! E quando ele subiu, ele levou consigo todos os que haviam morrido na fé e na esperança. São boas notícias? Significa... presta atenção, que a partir da ressurreição do Senhor Jesus, não tem mais nenhum crente lá embaixo. Todo crente que morre, vai para estar com Cristo. É uma boa notícia, não é? Filipenses 1, 21, Paulo diz: para mim o viver é Cristo, e o morrer é... ele é louco. Morrer é lucro? Não, ele só conhecia a verdade. E é interessante que hoje só vamos trazer essas duas boas notícias aí: a vitória sobre Satanás, a vitória sobre a morte. Seguramente dois dos maiores temores do ser humano. As pessoas morrem de medo do diabo, mas o diabo foi vencido. Elas só não sabem disso. Se você tem que temer alguém, tema a Deus. Tema a Deus. Mas o diabo foi vencido. E o outro temor é a morte. Todos morrem de medo da morte. Na sequência de Hebreus 2, ali, verso 15, ele diz, né, que pelo pavor da morte, todos estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Mas Jesus venceu. As pessoas não sabem o que acontece depois. Nós sabemos, porque a palavra de Deus está nos revelando. Aleluia! Jesus levou, abriu, tomou as chaves, despojou, como fala em Colossenses, despojou o inimigo, retirou as chaves do Hades, abriu o seio de Abraão, aquela parte onde estavam os que haviam morrido na esperança, e na sua ressurreição e exaltação, os levou consigo. É muito interessante, já estou concluindo, que no contexto onde nós recebemos boas notícias a respeito da exaltação de Jesus, porque O Evangelho fala da morte, fala da ressurreição, mas fala também da exaltação de Jesus. Hoje Jesus está assentado à destra da majestade nas alturas. E em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 9, Paulo diz o seguinte: pelo que Deus o exaltou sobremaneira ou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aí ele fala sobre três níveis de habitação: no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas é interessante, você pode abrir aí em Efésios capítulo 3, verso 14. Obrigado, irmão. E Paulo diz o seguinte: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 15. Aí ele diz, do qual toda a família, aí agora ele só fala sobre dois níveis de habitação, nos céus e na terra, toma o nome. Ele já não fala mais debaixo da terra. Boa notícia, porque da família de Deus não tem mais ninguém debaixo da terra, aleluia. Uma parte está no céu. A outra parte, como nós estamos aqui ainda na terra, aguardando a vinda do Senhor Jesus, onde os mortos ressuscitarão incorruptíveis para receber esse corpo glorificado que Jesus tem, e nós, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados para subirmos para o encontro do Senhor nas nuvens. Aleluia! Quero deixar essas boas notícias para você. Porque, meus amados irmãos, isso é muito importante para nós. A nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus depende desta revelação. Interessante que, em João capítulo 8, verso 32, o Senhor diz o seguinte: conhecereis a verdade. E o que vai acontecer? A verdade vos libertará. O verso 36 ele disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que o Senhor fala sobre isso? Porque para Satanás, que foi reduzido a total impotência, inoperância, tirado de lado, desempregado, só sobrou uma arma, que é a mentira. Em João 8, se não me falha a memória, a partir do verso 44, pode colocar, por favor. Jesus fala sobre isso. João 8, do 44 em diante, ele fala sobre o pai da mentira, sobre Satanás. Ele está dando uma dura nos seus contemporâneos e dizendo: vocês têm por pai o diabo, vocês querem satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida, desde o princípio não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E olhem bem para cá. E ele, infelizmente, ainda usa muito bem essa arma, e aprisiona muita gente na mentira. E aí Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha lá o texto, né? Vós tendes por pai o diabo, ele é o pai da mentira. Então, quando conhecemos a verdade nos liberta, e nós compartilhamos um pouquinho da verdade, para que você tenha esperança no seu coração, para que você saiba um pouco daquilo que o Senhor fez, em favor das nossas vidas. Conhecendo e compreendendo essas coisas, só nos resta nos render, amar, adorar, nos apegar, nos apaixonar, me perdoem esse termo, por Jesus, intensa e progressivamente. Sócio estava ministrando e uma canção que ele cantou diz: montanha se prostra e ruja os mares ao som do teu nome. Eu não consigo ouvir esse nome, Jesus. Quando eu escuto esse nome, pronuncio esse nome, meu coração se derrete de gratidão, de satisfação, de alegria, de esperança. Jesus não é um detalhe na minha vida. Eu sou dele, aleluia, e ele é meu. Ele é a razão da minha existência. É o propósito da minha vida. O meu coração bate para ele, eu respiro para ele. Desperto a cada manhã para ele, para a glória dele. Vim aqui para trazer essa mensagem que você conhece muito bem. Você sabe de todas essas coisas. Você tem lido as escrituras e compreende. Mas é impressionante, teríamos tantas outras coisas para compartilhar, mas temos repetido isso em tanto lugar, tantas vezes, e eu aos poucos estou compreendendo o que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu quero anunciar essas boas notícias e essas boas novas até o último dia da minha vida. Eu nasci para isso, porque essa é a minha história, essa é a sua história, a nossa história, e precisamos dizer para as pessoas. Quando compreendemos essas coisas, compreendemos um pouco mais a missão que nós temos, como a gente precisa correr rápido para avisar as pessoas, compartilhar com as pessoas as boas notícias do amor de Deus. Elas precisam saber. Sóstenes cantou, profetizou nessa manhã: elas estão em trevas. Nós mesmo estávamos em trevas, não víamos a luz. Não víamos a luz, e tem gente que não vê a luz. Muda ou não muda essa perspectiva da proclamação, da pregação do Evangelho? É simples. Precisamos dizer para as pessoas: se Deus amou as pessoas, Deus provou o seu amor, Deus enviou o seu Filho, Deus veio no seu Filho, Deus estava, segundo aos Coríntios 5, Paulo diz, em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ele venceu a Satanás, venceu a morte, nos deu esperança, aleluia! Eu e você temos a vida eterna. É uma boa notícia ou não é? Meu Deus, eternamente com Deus, juntos de Deus, para sempre, aleluia, aleluia. Estou terminando já, só se eles puderem me ajudar. Estou ficando mal acostumado com um tecladista desse aqui. E nós estávamos ministrando num retiro, e o Senhor me lembrou de um texto de Daniel. E concorda plenamente com essas coisas que a gente tem falado, como falamos ontem, da criação. Porque o princípio de Deus da criação, criar o homem viver com ele, e vivendo com ele, ser transformado de glória em glória e resplandecer continuamente. Simples. Com Deus e brilhando, resplandecendo, sendo glorificado. E olha bem para mim, isso não tem fim. Por quê? Porque Deus não tem fim. Quando você vê Jesus, você vai lendo com cuidado as Escrituras, você vai vendo que Jesus, após morrer, ressuscitar, a sua glória não parou mais de crescer. Não. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, os discípulos que andavam com ele não o reconheceram. Esse texto que eu te citei de Apocalipse, o João já vê Jesus de uma forma incrível, glorificado. Mateus 24, Jesus diz que quando ele vier, o Filho do Homem, o sinal do Filho do Homem aparecerá nos céus. todos os povos da terra verão, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele que mesmo como homem já vivia em comunhão com Deus, agora está sentado à destra do Todo-Poderoso Deus, e a sua glória não para de crescer. A glória de Jesus não para de crescer. Mas Daniel revela também, o anjo vai dando aquelas dicas, revelação a Daniel, dizendo que tudo aquilo que ele havia revelado, esclarecido para Daniel, era ainda para dias distantes. E ele disse: vai, Daniel, cumpre teu chamado, né? Você vai passar por tudo aquilo que os homens devem passar, mas você se levantará nos últimos dias, ou no último dia, para receber o teu quinhão. E aí o anjo diz o seguinte: olha, os justos, muitos surgirão do pó da terra, apontando para a ressurreição dos mortos, uns para a vergonha eterna, meu Deus, outros para a glória eterna. E ele diz assim que os justos, eles resplandecerão sempre e eternamente. Eu quero isso. Quem quer isso? Você pode ficar de pé no seu lugar, aleluia. Você pode levantar as suas mãos e adorar a Jesus nesta manhã. O que você quer dizer para Jesus? Diga agora, por favor. Agradece, adora, louva, bendiz ao Senhor, ao Salvador Jesus Cristo.